Respeito na quebrada é o que todo mundo quer. Dentre os malandros, atenção das mulher. Só no sapato, na humilde combate. Coletividade por toda a cidade. Da hora é ver toda a rapa unida. Nas pegadas sem briga, todo mundo na brisa. Respeito é bom e quero também. Santa Rita, Amanda, Cristina, Rosolém. Que tem se não tem milhões no bolso? Tô ligado, ladrão. O bagulho tá osso, mas sempre foi foda. Nunca foi fácil, não vai ser agora que cê vai dar um milhaço. Cigarro, bolacha, advogado tem preço. Mas a sua liberdade, mãozão, quanto é mesmo? Lembra dos irmãos que já pedalaram? Hoje os filhos deles estão aí de embalo. Estragados, noiados no banco da praça. Sinceramente não vejo nenhuma graça. O que não quero pra mim, não desejo pros outros. Simplesmente, mano, é de São Paulino até o osso. Vamos, oh, vamos roletar. De carro, de a pé, o importante é zoar. Vamos, vamos arrebentar. Tá tudo muito louco, não tem hora pra chegar. Com certeza eu vou. Pensa que é bonito, pô, o dedo na cara dos outros. Falar que é bandido, para o bom malandro não interessa chamar atenção. Só virar homem quando tá de arma na mão. Pra ser linha de frente, primeiro tem que ser gente. Nem mais, nem menos, e sim um elo da corrente. Já pensou se é com você ou seu próprio filho? Aí cê vai falar, pô, os cara deu milho, hein? Ah, então cê é desse. Lembra das antigas, quando pegava fogo cê jogava gasolina. É, ema, ema, cada um com seus problemas. O que eu amo tá no bolso, esse é o sistema. Oh, meu senhor, perdoa esse rapaz. Não sabe o que diz, não sabe o que faz. Bem lá atrás, desde os tempos antigos, já tinha os vagabundo que só pensa no umbigo. Até Jesus Cristo tinha inimigos. Pela voz do próprio povo veio o seu sacrifício. Bato meu ofício, firmo o compromisso. Lutar pela favela, onde é que eu assino? Vamos, oh, vamos roletar. De carro, de a pé, o importante é zoar. Vamos, vamos arrebentar. Tá tudo muito louco, não tem hora pra chegar. Com certeza eu vou. Tem rolê, ó, no centro da cidade. Quem anda com você mostra sua personalidade. Não tem idade, é só caráter e lealdade. Através da humildade vou conquistando amizade. Chato pra caralho com tudo que me pertence. Porque foi muito difícil adquirir, cê me entende? É lógico que tudo tem limite nessa vida. Pra nada mais importante do que a família. Muito me entristece ver como o bagulho tá feio. Os caras tão mais perdidos do que seguem tiroteio. Tô ligado também que tem umas mina ali por meio. Que ainda nem saiu da fralda, mas já tão sentando rei. Eba, não dá nada, o que vier é lucro. Na balada o importante é não perder nenhum minuto. É, tá marcando, não existe mulher feia. Você é que bebeu pouco, que liga é pingar na veia. Demorou, demorou, aí, rateio pra ceva. Se não pia a moeda, faz um F já era. É, o bagulho tá foda, tá difícil a solução. Porque o que eles querem é pôr fogo no mundão. Vamos, oh, vamos roletar. De carro, de a pé, o importante é zoar. Vamos, vamos arrebentar. Tá tudo muito louco, não tem hora pra chegar. Com certeza eu vou. De carro, de a pé, o importante é zoar. Vamos, vamos arrebentar. Tá tudo muito louco, não tem hora pra chegar. Com certeza eu vou. Cai pra dentro, demorou. Com certeza eu vou. Cai pra dentro, demorou.